620, contato radar da decolagem, suba via saída Puca para o nível 370. Puca, 370, voo 1620. Rua Juliette Sarciente, reporte rotatório. Azul 4206, exploração preferencialmente, sequenciamento, mantenha para o 035, limite o localizador. Seria para o Azul 4206, foi bloqueada, manter proa 035? Afirmo. Para a vitoração, mantenha a proa, seu limite ao localizador, Azul 4206. 035 de proa, limitado seu lote 4206. Atingindo 3.000, gol no 869. Gol no 869, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado LS, pode estabilizar. 2.000, autorizado LS, gol no 869. Azul 4206, considere a vetoração após ITAP está autorizado pro de Duna, desce e mantenha 3.000 pés, ajuste no 013. Após ITAP Duna, desce 3.000 pés com 1013, 4206. Oxané 6355, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL para o 360, alguma chance de da EL da presente? Autorizado Leda, após 2007. Leda após 2007. O 1869 complete, final chame torre 11895. 295, gol 1869. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado ELS, pode estabilizar. 2013, autorizado ELS, chame estabilizado, Azul 4206. Zulu Juliette Sierra. Prossiga, Zulu Juliette Sierra, chame a torre 1895. 1895, boa tarde, Zulu Juliette Sierra. Azul 4206, informo chuva de leve a moderada na final da 10. Zulu Juliette Serra, continua aproximação, reporta sobre a vertical da RMAR, o ajuste no 0 no 3. 3-3, informará 3 milhas, da 1-7, o Zulu Juliette Serra. Meia dúzia de milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível 090, chame Aracaju 120 decimal 3. Zulu Juliette Serra, na terceira milha, faça um 360 curto pela esquerda, aguarda para receber a final no 7. Gente, o Zulu Juliette Serra dá presente 360 pela esquerda. Ou no 869, tá visão. No 869, ele pouso no 0, vento 180 graus, 139. Livre pouso, no 869. Tráfego Gol 1169. Prossiga 1169. Posto 17 para possivelmente acionamento. 17. Gente, o Zulu de LED Serra. Tá. Amarei. 06. 4206, complete sinal, chame torre 11895, bom pouso. 1895, 4 torre, obrigado, até amanhã. O 1620, chame centro Recife, na frequência 126.85. 2685, gol 1620. Tarde, continua aproximação, repórter avistando o campo, ajuste 10 no 3. Ciente, 1013, 4206. Gol 1869, solo foi 41, direita no 219. Direita 219. Solo, gol 1869, librando na sexta. Ciente, 4206. Júlio Juliette Serra, livre pouso no 7, o vento 190 graus, 12 na sexta. Joker 54. Na escuta possível. 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 70, chame Aracaju agora na frequência 120, decimal 3. 203. Mas estou aqui a 700 pés e 2 milhas da cabeceira, o 4206. 4206, o vento agora é de 200 graus, com 9 nós, pouso autorizado, pista no zero. Eu repouso no zero, 4206. Juliette Serra, solo fosse 44, confirma a parte. Livre backtrack, acessionar a frequência livre. Channel 6355, 1 de Channel 6355, ADN agora com o centro Recife, por osmótiva, na frequência 1-3325, até 1251, no bom voo. 3325251, bom. Autorização para o fax do gol 1119, 4 horas e 4 de autonomia, alterna Galeão, POB 85. Poderia confirmar POB? 185. Gente, 185. Fique atento ao Boeing da companhia ingressando na posição 06, após ser autorizado. Bate 1, Pepsi India, quanto 0 no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste centímetro no 0 no 3. Avisão com tráfego da companhia, após liberada, e a ponte esperada 10, quando pronto, 1895, gol 1169. Saldo boa, Rosário, 4206, litro. 206, boa tarde. Estou autorizado a táxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, 206. A3190, acione identificação, desça via chegada a mar para o nível 050, ajuste no 0 no 3. Ingresso Juliette, posição 01. Juliette, posição 01, está 206. Ei, boa tarde, voo 1169. Próxima porta espera da 10, pronto. No 1169, boa tarde, Olinda, decola no 0, vento 2, 10 graus, 109. Olinda, decola, carteira 10, voo 1169. Patango, Oscar, Oscar, Bravo, prossiga. Gente, Oscar, Oscar, Bravo, confirme seu tipo de equipamento. Oscar, Oscar, Bravo, gente, mantenha 1.507 corredores. Acione transponder 0127, reporte através de Paris. Agora, 0157, transponder 0127. Pessoal, está bravo, transponder 0127. Está bravo, 0127. Afirmo, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos. Para o prossigam, a Oscar Bravo. Oscar Bravo, prossiga aqui, prossiga o corredor azul, o desgosto, devido ao Oscar Bravo, confirme sua altitude. Oscar Bravo, não é possível utilizar o corredor Axé para regresso para El Salvador. Terá que manter o corredor Vera Cruz através de Paripe para ingressar em Interlagos. Barreira, senhor 960, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo da TAP, via Whisky 42. Após prosseguir lá, apanha após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle El Salvador, opera 120 decimal 8, transponda 5060. 3060, vai 10 esquerda, Momo, vai Whisky 42, após lá. Após direto, contra 1208, transponda 5060, 2236. 2231, completamente está correto, estamos falando do pushback funcionamento. Eu vou fazer 2231, não sei se manda, o passageiro não cumpre a emissão da carga, então ele bota 3190, livre da restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste ao 0013, está autorizado em ALS, reporte estabilizado. Autorizado em ALS, livre de restrição ITAP, TAN 3190. Controle TAN 6210, boa. TAN 6210, acione identificação, desça nível 050, via chegada a malha, ajuste ao 0013. Oscar Bravo, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Reporte rotatória, Oscar Bravo. Chanel 6210 foi ITAP. Diga. Autorizado meu PS após contatório visual com campo, Oscar Cabral. Autorizado, Ana Notório, visual com Uno 169, chame centro Recife, Uno 3325, alterna Uno 251. 325, 251. Cláudio Cabral, chame torre 1895. Torre 1, eu tô botando 95, Cabral, grato. Torre Salvador, Papatango, Cláudio Cabral. Cláudio Cabral, prossiga. O Cláudio Cabral, assinado 0127 na sua escuta. Costa Bravo, reporta final 1-7, informa chuva nas vizinhanças, o ajuste é 1-0-1-3 e o vento 2-0-0 graus com 9-9. Autorizado, reporta final da 1-7, o Costa Bravo. Só para informação, o Costa Bravo não chove sobre o campo, só nas vizinhanças, pista seca. Grato pela informação, Costa Bravo. Salvador, Oscar Bravo na quinta milha da 1-7. Livre pouso na 1-7, Oscar Oscar Bravo, vento agora 2-1-0 graus, 9-9. Livre pouso na 1-7, Oscar Bravo. Oscar Bravo confirma visual, com campo? Confirma Estabilizou, tá, 3190. Tá, 3190, complete final, chame torre 1895. 1895, até logo. Caminhão TAM 3190, estabilizando ele. TAM 3190, continua aproximação, reporte visual com campo, ajuste padrão. Ciente, vai reportar, confirme chovendo no aeródromo. Negativo, só nas vizinhanças, no aeródromo ainda não, pista seca. Obrigado. Canel 6210 sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, autorizado LS do X-ray da pistão 10, reporte estabilizado. Negativo, sem restrições, estabelecendo a 2013, reportamento estabilizado em 1 no carro. 3190, livre pouso, pista no 0, vento 210 graus, 189. Livre pouso, pista no 0, TAM 3190. Oscar Oscar Bravo, solo 04, confirma baixo? Tá. Livre backtrack até abaixo, acessionar a frequência livre. Acessionar a frequência livre, Oscar Bravo. Frequência livre, Oscar Bravo, boa tarde. Boa tarde. TAM 3190, solo 06, direita, 1211 com solo. 211 com solo, TAM 3190. Confirme que chamou o solo? 6919, autorizado Campinas, nível 340, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezulu 10, Obave, Upezulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, transponder 5101. É 9-9, o atendimento correto, é um pronto de feedback de funcionamento. Salvador é o gol no 869, gente da Sierra, autorização para Brasília. Salvador, muito boa tarde, José 3190. 3190, estou autorizado, Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, posição 05, né? 1869, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Arbor Elefa, via Upzulu 17. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5127. Gente, autorizado para Brasília, nível de voo 360, decola da 10, direita Arbor Elefa, Upzulu 17, aerovia. 1208 é o controle. 5127, transponder do gol 1869. 1869, continuamente está correto, pronto, do Ciber de treinamento. Gente, vai informar. Salvador, 1969, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, Chané 6210, complete sinal, chame torre 1895. 6210, prossiga. 2 vezes externo, estabilizado, LF está 1 a 0. 6210, reporte visual do campo. Está visual, 6210. 6210, livre pouso, vento 210 graus, com 5 nós. Livre pouso, você na 6210. Salvador, boa tarde, Bolo 645. Bolo 645, acione identificação, vê se havia chegada MOF para o nível 050, ajuste 10 no 3. 050, 10 no 3, ajuste. Boa noite, Azul 591 no Ciente da Sierra, autorização para Vitória. Azul 2591, está autorizado Vitória, nível 160, decola pista no zero, curva direita na saída Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5112. Gente, autorizado então no 60 para Vitória, via Golf 677, a nossa saída é a Coral, recordou 10 curva direita, 1208 controle, 5112 é o nosso transponder, Azul 2591. 5112, transponder de uma pronta para o Tibete, acionamento 2591. Vamos te aguardar. Autorizado o táxi de Índia, quando espera no zero, chame torre 1895, ajuste o altímetro no 0 no 3. No ponto de espera, chama torre 1895, 0 no 3, graças a 69 no 9. 6210, solo foi o 013, direita 1211. Azul 6919, boa tarde, a linha decola pista 1-0, vento 2-1-0 graus com 5-9. A linha decola pista 1-0, azul 1-645, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, no 645. Decolou Zuno 4, controle no 208, bom voo. 208, grato, azul 6919. Salvador, boa tarde, azul 6919. Do 6919, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2.000 pés, aposto autorizado, curva direita na proa de Leda. Mantém a proa até 2.000 pés, aposto curva direita na proa de Leda, o azul 6919. Posso fazer a 2231, posição 3, para o pushback sanamento. 2231 está autorizado para o contato. Contato 2231. Azul 2591 para o pushback, posterior sanamento, está no patch 3. Gente, 2591, no corda nem que pedir solo, chamando o plano para o táxi. Gente, chamaram para o táxi, 2591. Autorizado 340 para o azul 6919. Acima. Grato azul. Controle, o Azul 6919 solicita um pequeno desvio à esquerda da rota por 20 milhas. Confirme a proa e por quantas milhas o 6919? Proa 180, 15 milhas. Sim, está autorizado desvio na proa 180 por 15 milhas após regresso na proa de Leda. Após retorno à Leda, o Azul 6919. Tom no 645, livre de restrições da chegada aberta e desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado INS, X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2.000 no 0 no 3, reporte estabilizado na LS da 10. Pastor, 3-2, ação de identificação. Max, está com 61 de BLB, com 4 horas e 12 de autonomia, alternando Porto Seguro. Da base, 5 horas de autonomia, alternando Brasil. Curve à esquerda, proa 060. Olá, Azul 2591 para o táxi, está com 61 de PLB, 4 horas e 12 de autonomia, alternando Porto Seguro. 2591, está autorizado o táxi de Apaixona, táxi Índia, Pastel no 0, Torre 1895, Adicio Timetro no 013, Segreão Passaredo. Gente, autorizado. Índia, até o ponto de fora da 10, torre 1895, sentido Passaredo. Sola, voo 1869, pushback acionamento, 62. Tudo gordo. A gente foi com onde, gordo, 76. Direto com a de gordo. O 221869, apenas confirmando a passagem do passareiro. Já está autorizado, puxa, chamando o táxi. Confirmando então a passar o passareiro autorizado, voo 1869. O base, graças ao 6919. O 6919, chama agora o centro de equipe, na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, grata azul 6919. Correção da data 3231. 3231, prossiga. Boa noite, ponto 0 da 1, 0. Boa noite, autorizada linha de colapso 0, vento 22. 0 graus, 149-2231. Estou 3-2, informe o seu indicado. Confirme, a informação foi bem clareza 4. Ok, mano. 4, 3. Velocidade indicada. 4, 3, 9. Agora sim, 1 no 4, 3, 9. Cliente, passou 3, 2. Tráfego Salvador, bom dia, boa tarde, azul 4206, cliente de informação, Sierra. Sou 06, boa tarde, sou autorizado a Recife, nível 3, 10. Decola pista no 0, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Alves Luna 6. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5134. Autorizado Recife, nível 3, 10, Delapa Zulu no 7, saída Puca, Caju, decolando no 0 com curva esquerda, 1208 é o controle, e 5134, transponder, desceu azul, 4206. 4206, a condição está correta, é um pronto por tiver equipamento. Chamará quando pronto. 5191, não, nem mantendo 0. Ali, mantendo no 0, 2591. Salvador, boa noite, gol no 166, passando 185. Gol no 166, SAMI identificação, desça para o nível 100, ajuste Salvador no 0 no 3, vetoração para o procedimento, curva à direita, proa 060. Seu limite ao localizador, está autorizado a manter a presente velocidade, sobe para a redução. Pode direita, esquerda 060, limite ao localizador, vou manter a velocidade, gol no 166. Vou no 166, direita 060. Ok, Matheus 060. Controle Salvador, passando 2231, boa noite, na mão no WhatsApp. Vou no 166, copiou, mantém a presente velocidade? Positivo, eu mantenho a velocidade, vou no 166. Desça inicialmente para uma centena, informa o tráfego de 11 horas, 1 5 milhas. Mesmo rumo, o Charlie 208, mantendo o nível 090, como que irá ultrapassar a aeronave. Paciente, vai manter a velocidade, mas posso acelerar um pouquinho, cara? Sim. Ok, vai manter 310 nós para descer, e vai descer até uma centena. Paciente, mantenha a proa 060, ainda uma centena, aguarde para prosseguir na descida. Certo, agora. Para 2231, no contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 160. O 231 não tem condições de cumprir via, vai manter 3.000, quando possível a autorização para 3.000 e prosseguir para o nível. Está livre da restrição de 3.000, passaria 2231, suba para o nível 1.60. 1.60, 2231. 1.645, estabilizou. 1.645, chame a torre 1.895. 1.895. Eu acho que tá bravo, ciente, mantém a linha do litoral 507, reporte através de buraquinho. Pode funcionar descido? 1166, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. 4.013, 1.1, 1.6. Controle, boa noite, azul 2591, decolou na perfil da Coral, passando 1.800 pés. Azul 2591, no contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 1.60. Via saída Coral 1.60, azul 2591. Controle, passou 3.2, está no endorse descida. Passou 3.2, desça para o nível 050. 3.2, descendo para o 050. Condor 077, request dynamic clearance to Frankfurt. Stand by for Fox, Condor. Stand by. Controle Sol, Delta 02231, solicito manter a proa 305 para evitar formação. Livre desvio, passaria do 2231. Desvio 2231. Se possível, proa de Momo. Autorizado, proa de Momo. Proa de Momo, 2231, ingresso. Ou no 166, sem restrições, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2013 no 166. Passou 32, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Passou 32, é o controle. Desça para 4000 pés, ajuste 1013. 32, desça para 4000 pés. 2591, está autorizado o coral da presente. Onde coral da presente, 2591. Fã 3894, a sua identificação dessa via chegada a Mares para o nível 0. O 0, ajuste no 0 no 3. 0, chegada a Mares, 0 no 0 no 3. 645, projeto de Alfa, chinês da Juliette. Queria confirmar, senhorita, não dá para entender. Bruno 645, projeto de Alfa, chinês da Juliette. Alfa Juliette, Alfa Juliette. Negativo, 2231, vai manter a proa por pelo menos mais 10 milhas. Gente, papel 2231, informe caso tenha que ultrapassar o fixo de Momo ou quando possível voar para TAP. Gente, informar o 2231. Até o 2035? Negativo, é 2035, aí tem mais 45 minutos de validez. Ah, tá ok, copiado, obrigado. Condor 077, ready for copy? Go ahead, Condor 077. Salvador to Echo, Delta, Delta Fox, clear, path level 310. Via Upper Zulu 10, after flight conforming flight play route. Take off runway 10, left turn, Puka departure, Z-Path transition. 120.8, Salvador departure frequency, and Scock 5121. Ok, Salvador Condor 077, that was a little bit too quick for me. The clear level is 310, the squawk 5121, and please say again the rest in a little bit more slowly and clearly, please. Thank you. Estou 3-2, descurve à direita para 070, limite permanece. Direita 070, limite permanece. Papa Romeu, Bravo Sierra Sierra, prossiga. O Bravo Sierra Sierra está de Brustar, para Sierra de Aponinga, está acionado no 0112, com dois abortos, mandando 110, corredor forte. Bravo Sierra Sierra, confirme o procedente? Sierra Juliette, 90 de Brustar. Gente, confirme a atitude que mantém? Está passando 110 para o aeroporto. Gente, Bravo Sierra Sierra, mantenha acionado 0112, 500 pés na linha do litoral. Você pode, através de buraquinho, para prosseguir Sierra em Jacuzzi. Vai reportar, está autorizado em direção na Interlagos e reporta em direção na Interlagos para Sierra em Jacuzzi. Bravo Sierra Sierra, mantenha 500 pés abaixo dos corredores. Está autorizado da presente voar Sierra em Jacuzzi, reporte visual. Autoridade direto, Sierra Índia, para Índia, vai reportar visual. Uca, Papa, Uniforme, Charlie Alpha and Zipar Transition. Zulu, Índia, Papá, Alpha Romeo. Você passou 3-2, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3-2, desça para 3000 pés, 0 no 3. 3-2, para interceptar o curso do localizador, cubra a direita para o 080. Está autorizado o LS, eu posso estabilizar. Direita 080 para o curso do localizador, autorizado o procedimento, encontrar estabilizado. Próxima, para ingresso, vou... 645. Ingresso Juliette, portão 2. Juliette 2. Solo Azul 4206, prospecto acionamento na posição 1. Azul 4206, coordena equipe de solo, que após a aeronave da Gol parquear na posição 02, a sua esquerda, na linha de pushback no 01 no chão de cuidado. Ok, após o gol 02, linha pushback, na carta 4206. 4402231. Sam 3894, reduza sua velocidade para 2109. 2109, Sam 3894. Passou 32, desça para 2000 pés, pode estabilizar. 32, desça para 2000 pés, pode estabilizar. No 869, pushback acionamento 612. 06 está livre, chame pro táxi. Autorizado, no 869. Romeu, acho que tá bravo para cruzamento no aeródromo, chame a torre, no 1895. 1895, bravo. Clear, watch for taxi, Condor 077. Confirm clear for push and start, Condor 077. Solo, boa tarde, o Azul 2712, informação CR, autorização em Aracaju, no 130. 712, Aracaju, aguarde cópia. Aguardo, se possível, 130. Temos pré-autorizado 1970, aceita? Aceito. Ok. 9-1-0-7-7, confirm, we're clear for start of pushback. Clear, pushback no startup e pode fazer exit, Condor 077. Condor 017-1-2, tá pronto, cópia? Prossiga. Salvador Aracaju, 170, nível autorizado, via Golf 677, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde, 1208 controle, acione 026413 no transponder. Aracaju, autorizado, 170, via Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda, saída Conde, chama 1208, aciona 0264, Azul 2712. Correto, chama pushback acionamento. Prima chuva, sobre o local? Negativo, gol no 166. Ok, obrigado.